Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. Servos do Senhor lançados em meio de uma fornalha quente, mas Deus estava presente, está presente aqui. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou. Oh, manda brasa do altar queimar toda a impureza aqui, e libertos do mal daremos glória a ti. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou. Jesus, tu és maravilhoso, Jesus, aonde Deus está.